Deus, somos filhos teus, revoltados pecadores, mas seguindo o que é teu, crendo que um dia se concretize então a ideia de um mundo com muita paz, amor e união. Banindo assim a maldade, o racismo, a tristeza e a ambição, temos que nos purificar socialmente e mentalmente, criando assim um mundo diferente. Porque o mundo está decadente e de sua misericórdia está carente, tomados por humanos inconsequentes, pedimos uma saída urgentemente. Um exemplo da maldade que nos tá a assolar são a meta de alguns países optando pelo teste nuclear. Bomba atômica, bomba química, mísseis teleguiados, meios de defesa cada vez mais avançados, criando assim um mundo incompetente, criando assim um mundo incoerente, criando assim um mundo inconsequente, criando assim um mundo inconsciente, criando assim um mundo incompetente, criando assim um mundo incoerente, criando assim um mundo inconsequente, criando assim um mundo inconsciente. Olhos atentos, vacilou, sangue para todos os lados, corpos estendidos ao chão, simbolizando a vitória de uma nação. Tiros ao alto, uma bandeira, comemoração, pronunciamento, a morte e a destruição de um povo que não tinha união. Um ato inconsciente, a ausência de Deus no coração. O que acho mais engraçado são como alguns calhordas são venerados e prestigiados pela nossa história, com atos incoerentes que ficaram na nossa memória. Hitler, Pinochet, Mussolini, Duque de Caxias ignoravam os direitos humanos, ignoravam os direitos da vida que não foi nos dada para ser vivida, e que fração de segundos era destruída, e até hoje ainda é, só que agora é diferente. Ao invés de espadas, usam armas de calibres bem mais potentes. É um 38 na cara, ferimento que não sara, barraco feito de vara, quartel de Guadalajara, fazendo o comércio da pura, te levando ao universo da loucura. Mais do que loucas são aquelas minas que vendem o seu corpo em qualquer esquina, para sustentar o seu pivete, ou para sustentar o vício que a persegue. Mas Deus, cremos nessa vida eterna que você nos mostrou, propiciou, nos guiou e encaminhou. Enquanto essa vida eterna não chega, vemos que nossas metas não estão cumpridas. Olhe por nós que ainda somos filhos teus. Pai nosso que estás no céu, criando assim um mundo incompetente, criando assim um mundo incoerente, criando assim um mundo inconsequente, criando assim um mundo inconsciente, criando assim um mundo incompetente, criando assim um mundo incoerente, criando assim um mundo inconsequente, criando assim um mundo inconsciente, criando assim